35 no SCAD estação, bom dia, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Ali manter no zero, seu 35 no SCAD. Está com 3 horas e 20 de autonomia, alternando o Galeão. Salvador, TAM 3890 no 8, pushback acionamento. 8 autorizado, chama para o táxi, 3890. Vai chamar para o táxi. Azul 4040, táxi à direita Índia, no ponto de espera 1895, 19 na Juiz, boa viagem. Direita Índia, no ponto de espera 1895. Vai chamar, tá ajustado, vai ajustar 19, 4040, obrigado. 1-2-0, decimal 8. 0-8, bom dia. 353? Detan 353, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, 353. Salvador, bom dia, Azul 4201, não tem informação LED. Tia Azul Marcos, toma apoio 05, acessionar a frequência livre. Salvador, Campinas, 340, nível Pesolu 90 até Pubave após a Pesolu 16, conforme. Recorda 190, curva direita, no perfil da Dael, Leda, ótima. 5126 transponder, 12080, controle de Salvador, o Azul 4201. Sensorizado para Campinas, 12340, decola da 10, transponder direita da Aero, Leda Mótima. A Pesolu 10 até Pubave, após a Pesolu 16, segue com Bonerosa. Vai acionar 5126, sistema de controle 120, decola 80, e para o Azul 4201. Médio, chame pronto, 201. Chamará Azul. Salvador Azul 4040, está no ponto de espera da 10 próximo. 4040, ali, mantém no 0. Ali mantém no 0, 4040. Azul é prossegue. Meia, controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, 3597. O time se afastar, tem que ir de Salvador. Vou para a 360 do LS. Prossiga, TAM 3597. Direto Elefa. Direto Elefa, TAM 3597. Para puxa acionar, portal 9. Aguarde só um minuto, 6280. Ok. Obrigado. Decolagem Uno 30 graus, 10 nó. Decolagem autorizada, Azul 4040. Também assim que está certo. 3290, unidade 5152. Pro onde, dona? Ali de LS, 5-0, chama estabilizado. Autorizado e LS, chama estabilizado, lá cargo 6570. 1 no Índia, ponte espera 1895, 1019 no ajuste. Tenha uma boa viagem, tá? 3890. 3890, bom dia, obrigado. Azul 4040 para evitar formações, está iniciando curva direita da presente. Chama o controle 120, decimal 8, Azul 4040, foi decolado ao 10, bom voo. 208, vai chamar o 4040. Tá. Controle Salvador, Azul 4040, decolou e já iniciou curva direita para evitar formações. 40-40, direto Elefa, sobe 360. Elefa vai subir pro 360, 4040. Ah, boa, Elefa, ritmo. Obrigado. 5-7-0. Inicia de imediato? Imediato. Coordenem com a equipe de solo, assim que o Tony Brand está aguardando ingressando no Índia, está autorizado o Chico Taco. Estão no Índia, está autorizado. 1019, o ajuste ciente das condições do APSA 6570. Baixou, travou. Preparada é o China 62 ou não? Estamos em aceleração, vai esperar em torno de 2.000 a 3.000, razão, 2.500 a 3.000. Deu 40-40 até o nível 100, 2.000, depois passou o nível 100 acelerar em forma de subida pretendida. Azul 40-40. Será em torno de entre 2 e 2.500, o 4040. Gente, utilize 2.000 até o nível 100. Após o nível 100 na aceleração, chame o controle para informar a razão pretendida. Ok, tá ciente. Vai ser difícil falar a razão porque é em função da velocidade, senhor. Mas sim, todo entende que vai acelerar até a velocidade de cruzeiro. Quando atingir a velocidade de cruzeiro, vai informar a razão de subida do controle. O controle poder monitorar a aeronave. 10 horas, 2 milhas, passando nível 120 na mesma saída. Ok, tá ciente, aeronave no esquerdo, 4040. 3153, passa 140, chama centro, Recife, frequência 251. 251, boa. 53, bom dia. P225 para o táxi, com 126 a bordo, 3 e 10, alterna Goiânia. 2, 1, 1, confirme POV, autonomia. 62, 25, com 3 e 10 até na Goiânia. 123 a bordo. Chamei 570, nosso solo 1 no 4, livre à direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita, solo 2, 1, 1, bom dia. Bate 1. Ponto espera, pistola 0, via táxi via Índia. Ponto espera, chame torre 118, décimo 95. Informo que é o número 2 no táxi. Ponto espera, 295, sente. Solo Salvador, bom dia. Pista cargo 6570. Livrou na sua escuta. 3890, livre decolada 10, vento 140 graus com 9 nós. É um nome difícil de pronunciar na língua arábica brasileira. Tá, ok, vai direto de giro então, azul 4040, muito obrigado. Cargo 6570, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Bom dia, solo Salvador 963, ciente da informação ECO, no gate 10, autorização Galeão. Voo 963, informação ECO em curso, Galeão 360, guarde cópia, número 3 para cópia. Água. Solo Rio 5973. Rio 5973, informação em curso ECO, guarde cópia. Aguardando cópia com ECO 5973. Bom dia, 3890. 3890, bom dia, contato com o radar na decolagem, Fabinho. Bom dia, 270, direto Jamo. Direto Jamo, 3890. 0, Embraer 190, companhia azul. Aviso ao trânsito. Parede de táxi azul 4201, estamos com 102 a bordo, autonomia de 4 horas e 40 e alternativa Ribeirão Preto. Táxi autorizado para ponto de espera pista 10, via táxi via Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 19. Ciente, ajustado 10, 19, via Índia, ponto de espera 2895, azul 4201. Voo 1093, pronto, cópia. Voo 1093, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 21. Decolada pista 10, primeira curva é à direita, saída Arbor, Elepa, Nitibu. Transponder 5134, frequência controle 120.8. Realizado com fins 360, Pesulu 21, da 10, curva direita, Árvore Elefa Nítico, 5134208, 1093. Gol 1093, procedimento correto, reporte para acionar. Reportaremos o 1093. Genémia 211, pronto cópia. Pronto cópia, 6211. Oceané 6211, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, decolada pista 10, primeira curva é à direita, saída da Euleda, transição em Rumi, transponder 5130, frequência do controle 120, decimal 8. Em incêndio autorizado nível 360 para o Galeão, via por November 857, decoda 10 com curva direita na saída da Euleda, DCT Irume, 5130 no transponder, controle 120.8, Channel 6211. Oceano 6211, transição Irume. Para a saída da Euleda não tem transição Irume, teria transição Bidev, confirma? Nível da Euleda Irume. Cruzamento correto, reporte para assinar. Ok, ciente, Oceano 6211. Azul 4201, decolado aos 20, chame controle 120 decima 8, bom voo. 208, 4201. Galeão nível 360 via Upper November 857, decolado a pista 10, primeira curva é à direita, saída da Euleda Irume, transponder 5132, frequência do controle 120 decima 8. Galeão 360, autorizado conforme Upper November 857, decolando da 10, curva pela direita na da Euleda Irume, 5132, transponder 1208 é o controle, voo 1963. Voo 1963, experimento correto, reporte para acionar. Reportagem. Simples decolar da 10, vento no 40 graus, 5 nó. Rio 5973, pronto, cópia? Pronto, cópia. Rio 5973, autorizado Serra Brava Romeu Foxtrot, nível 330, conforme rota do plano de voo, declarada pistão no zero, primeira curva é à esquerda, saída pouca transição a Aracaju, suspenda 5141, frequência do controle 120.8. Aprovado Serra Brava Romeu Foxtrot, nível 330, decola da pista 10, voa na esquerda Puca Aracaju, 5141208. Está pronto para o pushback, acionamento, pátio 3, posição 62. Rio 5973, confirmamento correto, acionamento autorizado a acionar pushback, reporte e pronto para o ataque. Tomando ataque 5973. Solo. Voo 1963 no 10, pushback, acionamento. Autorizado para o pushback acionamento, reporte para o ataque. Livre, chama ataque. 0063 da Gol, pronto para o táxi. Estamos com 159 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia. Alternativa é Guarulhos. Gol 1963, táxi autorizado, ponto de espera, pistão no 0, via parte 1, táxi é Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Ok, livre táxi, via Índia, 1895 lá, obrigado, bom dia. Alô, Rio 5973 para o táxi com 3, a bordo 13h40, alterna Salvador. Rio 5973, aguarde. Aguardamos. São Salvador 1865 da Gol, ciente da informação Eco, autorização Brasília, bom dia. Gol 1865, aguarde cópia. Guardando cópia, aguarda a saída elefa? Bom dia. A gente vai chamar a curva 75251, o azul 4201. Para a árvore elefa. Sente com o no 3 no meio, puxa bem, está no meio. 1093, aguarde. Escuta. A passagem do Gol pode prosseguir, o Rio 5973? Rio 5973 afirma, após a passagem do Boeing 738 da Gol, autorizado táxi, ponto de espera pistão no zero via taxiway Índia, partindo taxiway Índia, quando for chame torre 118 decimal 95, ajuste 1019. Reporte para o táxi. Salvador, vigilância foi táxi para descida. Para descida, entendeu? Autorizado de táxi. Sentiu, correto. Atuou na etapa. 963, próximo ponto de espera, 1-0. 963, bom dia. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, como 3 lá. A linha decola 109, meta ali. Centro Recife 260, Oceano 6225. Gol 093, livre para o Chubeck, acionamento, reporte para o táxi. Vai táxi, 93. Padura, Oceano 6211. Oceano 6211, prossiga. Pátio 3, 2 Romeu, acionamento na posição. Na 6211, livre acionamento, reporte para o pushback, tá aqui. Reporte para o acionamento 6211. O 1865, tem um problema no seu plano de voo, só tem o nível. Vamos nos coordenar aqui. E é, o senhor gostaria de saber o nível, 360. O 865, ciente agora. Guardando. Rio, ponte espera. 073, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 73. No 649, bom dia. Direto pelo 4000 pés, no 519. 4000 pelo, 19. 63, decolada aos 32, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Salvador 4958, ponto ideal. Peço para 2000 pés, 1019. Tinha esse bom 1019. 2019, 50. Controle Salvador 963, da Gol, bom dia. 73, livre decolada 10, vento 120 graus com o nono, né? Livre decolada 10. Zona proa 963, da Gol, bom dia. Salvador, bom 093, pronto, táxi. 127 a bordo, 2:50, Terna Campinas. Gol 1093, confirme autonomia e alternativa. 2:50, Campinas. Zero 93, táxi autorizado, parte 1, ponto de espera, pistão no zero, via táxi Índia, quando pronto, chame Torre, 118, decimal 95, ajuste no 019. No 019, Índia, 10295, graças a Deus. Decolada aos 34, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 308, muito obrigado, bom dia, Rio 5973. Estado Brasília, nível 360, via Upper Zulu, no teste, decolada a pista 10, saída árvore, elefa, primeira curva é à direita, transporte 5135, é preciso controle 120, decimal 8. Aracaju. Bom dia, Rio 5973, direto Jambo, sobe e mantém nível de voo 330. Direto Jambo, sobe e mantém o 330, Rio 5973. 5 está pronto para entrega acionamento, posição número 7. O 1865, confirmo, decolado 10, primeira curva à direita, confinamento correto, reporte. Livre para o estacionamento, aposte para o táxi. Autorizado, gol no 865. Para o táxi, para o pushback do CNA 6211. O CNA 6211, livre pushback, reporte para o táxi. Está livre, reporte para o táxi 6211. Salve Salvador, bom dia, Rua Azul, Alfa, que sei, papá. Azul, Alfa, que foi papá. São Salvador, prossiga. Solicito autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. Azul, Alfa, que foi papá. Aguarde. Alfa, que foi papá, aguardando. Salvador, bom dia, passaredo 2229 na proa de Mari, mantendo 170, ciente da Eco, pronto para descida. Passaredo 2229, bom dia, desça para 3.000 pés, direto Itape, altimetricamente 19. Para 3.000 pés, direto Itape com 1.019. Controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia. Contáctico no 865, 169 a bordo, 0310 autonomia, alternativa Palma. Água. Bom dia, voo 1093, faça 2000, contato radar, sobe 360, direto elétrico. 360, Alefa, da presente, 1093, sem restrição. Do 4958, desce 2.000 pés, direto Duna, livre LS, pista 10, estamos estabilizados o ato. 58, Duna 2.000, vai reportar estabilizado. Quando pronto, chame, para ponto espera, pista no 0, quando pronto, chame, banho, 1.1.8, desce 1.9.5, ajuste no 0.1.9. No 0.1.9, pátio 1, Índia, torre 1.1.8, desce 1.9.5, livre tático 1.8.5. Voo 1093, passa 150, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. 251, obrigado, bom dia. Deu 963. Salvador, Mike X-Ray Oscar. Mike X-Ray Oscar, Salvador, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 14 para o gate 08, aqui no pátio 1. 963. Mike X-Ray Oscar, autorizado, reboque, remota 14, gate 08. Ok, autorizado reboque, Mike X-Ray Oscar. 360, Alefa, 2093. Horas e 30, alterna Campinas. 62111, táxi autorizado, parte 3, parte 1, Índia, para o ponto de espera da pista no 0, via... Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Firmativo, está autorizado, parte 3, parte 1, ponto de espera 21895, 621. Salvador, muito bom, Índia, gol 865, endereçando o braço. 1865, a linha decola da 10, vento 160 graus, com 9 nós. Autorizado a linha decola 10, gol 865. Paulo, Salvador. Alguma previsão para o Alfa de Papá? Azul, Alfa, Clube Papá, autorizado o reboque, pátio 3, pátio 1, posição 01. Alfa, Clube Papá, iniciando o reboque. Alfa, Clube Papá, em vaga térmica. Alfa, Clube Papá, reportar a térmica. Bom dia, Xanar 62, 1-1. Bom dia, Xanar 62, 1-1, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Xanar 62, 1-1. XG4, 1-1, 1-4, 1-1. Mantém 4-1, 1-1, vai continuar a descer, 1-1, 1-1, 4-1. Será? Sim. Está passando 6-0, 1-0, 1-3. A gente confere. Controle Salvador, 1865, bom dia, 2500 na árvore. Bom dia, 1865 da Gol, sobe e mantém 360, curvando direita, direto Elefa, 1865. Direto Elefa da presente, subindo 360, 1865. 1649 aproximando de Pelo, após Pelo Duna, desce 2000 pés, última economia 19, livre Elefa, questão 0. Livre Elefa, 19, 19. Voo 1093, passa livre voo 170 e chama centro Recife, frequência 126 decimal 0. 260 Recife, obrigado, bom dia. Estabilizando o LS, o 4958 da Azul. 4958 passando Duna, completa a final LS, que estou no 0, chama 2895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. 649 em redução para 1709. É do zero. Concluiu o reboque aqui no gate 8. Pessoal, obrigado, bom trabalho. Mike X-Ray Oscar, sim. E Azul 4958, é parte externa. Botará. Pedro 2229, redução para 1809. 1809, eu passarei. Isso no 1, decolado aos 45, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, controle 208, 62, 1. Livre pouso na 1-0, pista molhada, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no 0 do 9. Passando externo agora, baixado travado, o 4958, livre pouso. Direto Leda. Após 2000, direto Leda, 621. 2419, 2002 para o externo, estabilizado no lock e glide. Afirmo. Então, chama a torre 1895, reduzindo para a velocidade final de aproximação. Segue um tráfego ATR-72, reduzido a 2 milhas da cabeceira. Reduzindo, bom, meia para trás, chama a torre 1895. Passaria do 2229, desce para 2000 pés, 1019, autorizado elétrico. Para 2000 com 1019. Salvador, contigo 649, meia milha do índio certo. Contigo no 649, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guarda. Azul 4958, bom dia. Táxi Alfa Kilo 43. 49, vento no 40 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 9, pista molhada, livre pouso não no 0. Livre pouso no 649. Voo no 865, passa nível de voo 150, chama agora Recife, frequência 1260, boa viagem. É, tá oscilando a intensidade da sua transição, não entendi a frequência. Frequência 126 decimal 0. 260 sobre Recife, obrigado, 165, bom dia. Foi bom voo. Estabilizou avistando o passarinho do 2229. Esse completo LS, torre 1895, 2229. 1895. Torre de Salvador, muito bom dia, passarelo 2229, estabilizado, avistando. Bom dia, passarelo 2229, agora de pista livre. Aguarda. É 49, solo 50, livre à direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, bom dia. Ciente da formação Foxtrot, Prodimar em nível 170. 2775, bom dia, 58 milhas, sudeste Salvador, vigilante. Direto ITAP, reporta para descida. Direto ITAP, reporta, já está no ideal de descida, 2775. Ciente. Autorizado 3 mil pés, 1019, chama livrando 170. Está livrando 170 para 3 mil pés, 10 no 9, pro de TAP azul 2775. Irmão 2775. Alfa Juliette, portão 06, gol 1 no 649. 1062-11, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 125-1, boa viagem. Recife 125-1-6219, obrigado. Solo 54, livre à direita, chama o solo 121, decima 1. Livre à direita, 121, chama o solo, passarela. Solo Salvador, boa, este é o 22. Nosso passaredo pousou e livrou. Passaredo 2229, táxi autorizado via Alfa Juliette, Pátio 1 para o portão 12. Prossegue para o portão 12 via Pátio, passaredo. Salvador é o Rio 5975, na Fox, nível 310 para Fortaleza. Salvador, bom dia, o Rio 5975, sentido a Fox, nível 310 para Fortaleza. Rio 5975, Rio 5975, sentido a informação Fox, nível 310 para Fortaleza. Rio 5975, ciente, vai, copia. Ciente, com a voz, 2775, reautorizado para 2000, que aí, após etapa, boa turma, livre LS, reporte estabilizado. Ciente, 2000 pés, 0019, o senhor autoriza o ILS Whisky? Aí solicitamos a proa do Serra Vitor 366. Não, então o controle reautoriza 2510. Está livre, ele é suíço. 2500 pés, Serra Vitor 366 na proa para o ILS Whisky, que reporta estabilizado, 2775. Estou aqui 350, copia? Copia, 5975. Rio 5975, autorizado Fortaleza, Serra Brava Foxtrot Zulu, nível 350, via Upper Zulu 19, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5171, frequência do controle 120, decimal 8. Gente, Rio 5975, nível 350 para Fortaleza, decola da 10 com curva direita. A saída é a Momo, transição flotinha após uniforme Zulu 19. Transponder 5171, controle 1218. Chamar a lança para posicionamento. Rio 5975, primeira curva é à esquerda. Gente, primeira curva à esquerda, 5975. Rio 5975, contornamento correto, reporte para acionar. Reportará quando pronto, 5975. Passando turno, completa aproximação LS, chama a torre 118 95. Uno 1895 com a torre 2775, bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, 2775 azul, final ILS Whisky. Agora 3 milhas para Sierra Vitor 372, visual. Sierra 2775, reporte 372. 372, reportaremos.